vagabundo, é tudo nosso, corre comigo. O rap é a lei, lado a lado é o primeiro artigo. Não é de hoje, de longe eu sigo. Colei no pique, aprendi de lá que o político é o inimigo. Carros de luxo, dolarizados, camisa branca, terno bom e bem afeiçoado. Discurso bem programado, bem ditado. Secretária bilíngue pra adiantar um lado. Vai vendo como o barato é louco. 15 salários por ano e o pipoca acha que é pouco. Claro, pouca escola, pouco emprego. Nenhum lazer, tem muita droga pra vender. Mas que porra é essa? Tem fome, tem pressa. O prato de comida pra alguns é uma festa. Quem foi que viu? Me diz. Político, corrupto, chumbo, cadeia. No X, não, frigobar. Descer pra navegar, vinho italiano ali pra amenizar então. No peão, outro dia eu escutei Zé Povinho falar alto pra caralho e eu ganhei. Que eu tenho a ver com isso? Ó, oh, não é comigo, tô na manha de boa com as primas e com os patrícios. Canalha, conspira, não tem respeito, patife pra sangue bom. Não leva jeito, então aumenta o rancor, diminui o amor. Mapa de brasileiro só pra gritar que é gol, é quente. Futebol mexe com a gente, político corrupto joga o osso e o povo mete o dente. 2007 mil no Brasil, céu azul anil, no farol me ajuda tio. Aqui é o Tref, se é pra ser, vai sem preguiça. Respeito em primeiro lugar, depois malícia. Paz sem justiça, fé fictícia. Mundão cabuloso, refém da política. Paz sem justiça, fé fictícia. Mundão cabuloso, refém da política. São Paulo. Negativo. Canalha, conspira. Positivo. Confia nele. Negativo. Me afasta cada vez mais da sociedade. Positivo. Eles vão me deter. Negativo. Um exemplo muito ruim. Positivo. Negativo. Canalha. Ladrão. Positivo. Eu sinto pena desses caras. Negativo. Tendo atrasalado. Positivo. O governo não rola. Negativo. Canalha. Fusão milionária. Positivo.